uma noite de amor, mais uma noite de luar. Mais uma noite, como é que está? E nesse embalo que eu vou, junto com meu amor. DJ Wallace show a tocar, o mega da curtição, toca o meu coração. Ele é o som da minha paixão. Arrocha pra mim, dançando sem compromisso. A banda vira os meu vício. Eu vou curtindo com o meu amor, pra gente se apaixonar e nesse som viajar. Eu vou curtindo com o Megastar, pra gente se apaixonar e nesse som viajar. Eu vou curtindo com o Megastar. Banda Vírus Musical e DJ Paulinho, boca de cantor. Mais uma noite de amor, mais uma noite de luar. Mais uma noite, como é que está? E nesse embalo que eu vou, junto com meu amor. DJ Wallace show a tocar, o mega da curtição, toca o meu coração. Ele é o som da minha paixão. Pra mim, dançando sem compromisso, a banda vira os meu vício. Eu vou curtindo com o meu amor, pra gente se apaixonar e nesse som viajar. Eu vou curtindo com o Megastar, pra gente se apaixonar e nesse som viajar. Eu vou curtindo com o Megastar.